Ficheiro 61. Abri caminho pelo emaranhado de construções raquíticas situadas atrás do castelo, praguejando em voz baixa enquanto me desviava de poças de lama e montes de sujidade. De repente ouvi um zumbido agudo e plangente, e uma nuvem de moscas ergueu-se de um montículo a alguns passos à minha frente, os corpos azuis cintilantes sob a luz do sol. Eu não estava suficientemente perto para tê-las espantado. Devia ter havido algum movimento vindo do vão escuro da porta, ao lado do monte de esterco. Ah, não! Exclamei em voz alta. Apanhei-te, safado imundo. Sai daí imediatamente. Ninguém emergiu. Mas houve um movimento audível dentro do barracão. E eu achei ter vislumbrado alguma coisa branca no interior escuro. Apertando o nariz, passei por cima do monte de excrementos e entrei no barracão. Houve dois gritos sufocados de horror. O meu, ao contemplar algo que parecia o selvagem do Borneo, achatado contra a parede dos fundos, e o dele, ao ver-me. A luz do sol filtrava-se pelas fendas entre as tábuas, propiciando luz suficiente para que nos víssemos com clareza, desde que os meus olhos se adaptassem à relativa obscuridade. Ele não era, afinal, tão assustador quanto pensei no primeiro instante, mas também não era muito melhor. A sua barba estava tão imunda e amaranhada quanto os seus cabelos, caindo ao longo dos ombros sobre uma camisa tão esfarrapada quanto a de qualquer mendigo. Estava descalço, e se o termo sans-culotte ainda não era de uso comum, não era por falta de um exemplar. Não tive medo dele porque, obviamente, estava com medo de mim. Pressionava-se contra a parede, como se tentasse passar através dela por osmose. Tudo bem, disse eu, tentando tranquilizá-lo. Não lhe vou fazer mal. Em vez de se acalmar, empertigou-se bruscamente, enfiou a mão dentro da camisa e retirou um crucifixo de madeira pendurado numa tieira de couro. Estendeu-a à sua frente, na minha direção, e começou a rezar, numa voz trêmula de horror. Raios! Disse eu contrariada. Outro não. Respirei fundo. Pater noster qui es in coelis et in terra. Os seus olhos esbugalharam-se e ele continuou a segurar o crucifixo, mas pelo menos parou de rezar em resposta ao meu desempenho. Amém. Terminei com um suspiro. Estendi as duas mãos e abanei-as diante do seu rosto. Está a ver? Nem uma palavra traz para a frente, nem um único quotidianus da nobis odie, fora de lugar. Certo? Nem sequer tinha os dedos cruzados. Portanto, não posso ser uma bruxa, não é verdade? O homem baixou o crucifixo devagar e ficou parado, arfando diante de mim. Uma bruxa? Inquiriu. A sua expressão era a de quem achava que eu é que era louca. E que me pareceu um pouco estúpido nas circunstâncias. Não achou que eu fosse uma bruxa? Perguntei, começando a sentir-me um pouco tola. Algo que se assemelhava a um sorriso surgiu e desapareceu outra vez entre os nós da sua barba. Não, madame, respondeu. Estou acostumado a que as pessoas digam isso de mim. Aí é? Observei-o atentamente. Além dos trapos e da sujidade, o sujeito, obviamente, que passava fome. Os pulsos que se projetavam dos punhos da camisa eram finos como os de uma criança. Ao mesmo tempo, o seu francês era harmonioso e educado, ainda que apresentasse um estranho sotaque. Se você for um bruxo, disse eu, não está a ser bem-sucedido na função. Quem é você, afinal? Perante isto, o medo retornou aos seus olhos. Olhou de um lado para o outro, procurando uma maneira de fugir. Mas o barracão era uma construção sólida, embora velha, sem nenhuma outra entrada além daquela onde eu estava. Finalmente, requisitando alguma oculta reserva de coragem, ele aprumou-se, empertigando-se em toda a sua altura, cerca de 10 centímetros abaixo da minha. E com grande dignidade disse: Sou o reverendo Walter Laurent, de Genebra. Você é um padre? Fiquei estupefacta. Não podia imaginar o que teria feito um padre, suíço ou não, chegar àquele estado. O padre Laurent parecia tão horrorizado quanto eu. Um padre? Repetiu. Um papista? Nunca. De repente, a verdade abateu-se sobre mim. Um huguenote, disse eu. É isso. Você é um protestante, não é assim? Lembrei-me dos corpos que vira pendurados na floresta. Isso, pensei, explicava muita coisa. Os seus lábios tremeram, mas ele pressionou-os com força por um instante, antes de os abrir para responder. Sim, madame, sou um pastor. Tenho pregado nesta região há um mês. Humedeceu os lábios ligeiramente observando-me. Desculpe-me, madame, a senhora não é francesa, ou é? Sou inglesa, disse eu. E repentinamente ele relaxou, como se alguém lhe tivesse tirado toda a rigidez da sua espinha dorsal. Deus do céu, Pai Todo-Poderoso, disse ele em tom de oração. Então, também é protestante? Não. Sou católica, respondi, mas não sou fanática no que diz respeito à religião, acrescentei apressadamente, vendo o olhar de espanto saltar de volta aos olhos castanho claros. Não se preocupe, não contarei a ninguém que você está aqui. Suponho que tenha vindo tentar roubar alguma coisa para comer, não é assim? Perguntei com simpatia. Roubar é pecado, disse ele horrorizado. Não, madame, mas cerrou os olhos. Porém, o olhar em direção ao castelo denunciou-o. Então, um dos criados traz-lhe comida, disse eu. Assim, deixa que roubem por si. Mas suponho depois poderá absolvê-lo de pecado, de modo que tudo funciona bem. É um pouco fino esse gelo moral em que você se apoia, não acha? Inquiri, censurando. Por outro lado, não é da minha conta, certo? Uma luz de esperança brilhou nos seus olhos. Quer dizer que não me vai mandar prender, madame? Não, claro que não. Eu tenho uma espécie de afinidade com fugitivos da lei, por eu mesma quase ter sido queimada numa fogueira. Não sabia bem por que razão estava a ser tão tagarela. O alívio de encontrar alguém que parecia inteligente, creio. Luísa era meiga, dedicada e bondosa, mas tinha exatamente tanto cérebro quanto o relógio de cuco na sua sala de estar. Pensando no relógio suíço, compreendi, de repente, quem deveriam ser os paroquianos secretos do pastor Laurent. Olhe, disse eu, se quer continuar aqui, vou até ao castelo e digo à Berta ou ao Maurice onde você está. O pobre homem era só pele e osso e olhos. Tudo o que ele pensava refletia-se naquelas órbitas castanhas grandes e bondosas. De momento ele estava obviamente a pensar que quem quer que tivesse tentado queimar-me na fogueira estava no caminho certo. Ouvi falar, começou por dizer devagar, estendendo a mão para agarrar novamente no crucifixo, de uma inglesa de Paris chamada La Dame Blanche, uma parceira de Raymond, o herege. Suspirei. Sou eu mesma, mas não sou parceira do mestre Raymond, apenas uma amiga. Vendo-o semicerrar os olhos desconfiadamente na minha direção, inspirei fundo outra vez. Pater noster. Não, não, madame, por favor. Para minha surpresa, ele baixara o crucifixo e sorria. Eu também conheço o mestre Raymond que encontrei em Genebra. Lá ele era um renomado médico e farmacêutico. Agora, receio que ele se tenha voltado para objetivos mais escuros, embora, é claro, nada tenha sido provado. Provado? Sobre o quê? E que história é essa sobre Raymond o herege? Não soube. As sobrancelhas finas ergueram-se acima dos olhos castanhos. Ah, então não está associada às atividades do mestre Raymond? Ele relaxou perceptivelmente. Atividade parecia ser uma descrição muito pobre para o modo como o mestre Raymond me curara. Então sacudi a cabeça. Não, mas gostaria que me contasse. Ah, mas não deveria estar aqui a conversar. Devo ir e mandar a Berta trazer comida. Abanou a mão com alguma dignidade. Não é urgente, madame. Os apetites do corpo não têm nenhuma importância quando comparados com os apetites da alma. E, católica ou não, a senhora tem sido bondosa comigo. Se não está associada às atividades de ocultismo do mestre Raymond, Então é bom que seja avisada a tempo. E ignorando a sujidade e as tábuas lascadas do soalho, ele dobrou as pernas e sentou-se recostado à parede do barracão, gesticulando gentilmente para que também eu me sentasse. Intrigada, deixei-me cair diante dele, dobrando para cima as pontas da minha saia para impedir que arrastassem no esterco. Já ouviu falar de um homem chamado Du Carrefour, madame? Perguntou o pastor. Não? Bem, o seu nome é bem conhecido em Paris, asseguro-lhe. Mas seria melhor não pronunciá-lo. Esse homem foi o organizador e o líder de um círculo de vício e depravação inomináveis, numa associação a práticas de ocultismo degradantes. Não posso sequer contar-lhe algumas das cerimónias que eram realizadas em segredo entre a reza. E chamam-lhe bruxo, murmurou, quase a meia voz. Levantou um dedo ossudo, como se quisesse evitar a minha objeção apenas esboçada. Tenho consciência, madame, do tipo de mexerico, comumente espalhado, sem correlação com a verdade dos factos. Quem poderia saber disso melhor do que nós? Mas as atividades de Du Carrefour e dos seus seguidores são do conhecimento de todos, porque ele foi julgado por elas, encarcerado e finalmente queimado na Praça da Bastilha, como castigo pelos seus crimes. Lembrei-me da leve observação de Raymond. Ninguém foi queimado por bruxaria em Paris em 20 anos, pelo menos. Estremecia, apesar da temperatura amena. E você diz que o mestre Raymond estava associado a esse de Carrefour? O pastor franziu a testa, coçando distraidamente a barba emaranhada. Ele provavelmente tinha piolhos e pulgas, pensei, tentando recuar imperceptivelmente. Bem, é difícil dizer. Ninguém sabe de onde o mestre Raymond veio. Ele fala várias línguas. Todas sem sotaque perceptível. Um homem muito misterioso, o mestre Raymond. Mas eu poderia jurar, em nome de Deus, um bom homem. Sorri para ele, eu também acho. Ele abanou a cabeça sorrindo, mas ficou sério outra vez ao retomar a história. É verdade, madame. No entanto, correspondia-se com Du Carrefour, de Genebra. Sei disso porque ele próprio me disse. Fornecia diversas substâncias a pedido de Du Carrefour, plantas, elixires, pele seca de animais, até mesmo uma espécie de peixe, algo muito assustador e peculiar, que ele me disse ter vindo das mais escuras profundezas do mar. Uma coisa horrível, só dentes, quase sem carne, mas com as mais terríveis e pequenas luzes, como minúsculas lanternas sob os olhos. A sério? Disse eu fascinada. O pastor Laurent encolheu os ombros. Tudo isso pode ser perfeitamente inocente, é claro. Apenas uma questão de negócios. Mas ele desapareceu de Genebra ao mesmo tempo que Du Carrefour se tornou suspeito pela primeira vez. E a poucas semanas da execução de Du Carrefour, comecei a ouvir histórias de que o mestre Raymond estabelecera os seus negócios em Paris. E que também assumira várias das atividades clandestinas de Du Carrefour. Disse eu. Estava a pensar no quarto oculto de Raymond e no armário pintado com sinais cabalísticos, para manter afastados aqueles que acreditavam neles. Mais alguma coisa? As sobrancelhas do reverendo Laurent arquearam-se para o céu. Não, madame, disse ele um pouco frouxamente. Nada mais que seja do meu conhecimento. Bem, eu mesma não sou dada a esse tipo de coisas, assegurei-lhe. Ai, sim? Ótimo, disse ele, hesitante. Permaneceu sentado por um momento, como que a tomar alguma decisão. Depois inclinou a cabeça educadamente na minha direção. Desculpe-me pela intrusão, madame. A Berta e o Maurice contaram-me a respeito da sua perda. Sinto muito, madame. Obrigada, disse eu. Fitando as faixas de luz do sol sobre o soalho. Fez-se um novo silêncio. Depois o pastor Laurent disse delicadamente: E o seu marido, madame? Ele não está aqui com a senhora? Não, respondi, mantendo os olhos fixos no chão. As moscas iluminavam-se momentaneamente, Depois, não encontrando alimento, voavam para fora. Não sei onde ele está. Não pretendia dizer mais nada, mas algo fez-me erguer a cabeça e olhar para o pregador maltrapilho. Ele importava-se mais com a sua honra do que comigo, com seu filho ou com um homem inocente, disse eu amargamente. Não me importa onde quer que ele esteja. Nunca mais o quero ver. Parei bruscamente abalada. Até então, não tinha posto esses sentimentos em palavras, nem para mim mesma, mas era verdade. Houve muita confiança entre nós os dois, e Jamie trair essa confiança por causa da vingança. Eu compreendia. Eu vira a força da fúria que o movera e sabia que não podia ser negada para sempre. Contudo, eu pedi-lhe uma trégua de alguns meses que ele me concedera. No entanto, depois, incapaz de esperar, quebrara a sua promessa e, ao fazê-lo, sacrificara tudo o que existia entre mim e ele. Não apenas isso, colocar em risco a missão em que nos empenháramos. Eu podia compreender, mas não podia perdoar. O pastor Laurent pôs a sua mão sobre a minha. Estava encardida, com crostas de sujidade, e as suas unhas estavam lascadas e pretas nas pontas, mas eu não recuei. Esperei comentários superficiais, um sermão, mas ele também não falou. Continuou apenas a segurar-me na mão, delicadamente, por um longo tempo, enquanto o sol mudava de posição pelo soalho e as moscas sobrevoavam as nossas cabeças com um zumbido lento e grave. É melhor você ir, disse ele por fim, soltando-me a mão. Sentirão a sua falta. Creio que sim. Respirei fundo, sentindo-me mais firme, se não melhor. Enfiei a mão no bolso do meu vestido. Eu carregava uma pequena bolsa comigo. Hesitei, não querendo ofendê-lo. Afinal, para ele, eu era uma herege, ainda que não uma bruxa. Permite-me que lhe dê algum dinheiro? Perguntei cautelosamente. Ele pensou por um instante, depois sorriu, os olhos castanho claros, reluzentes. Com uma condição, madame, se permitir que eu reze pela senhora. Está feito o trato, disse eu, entregando-lhe a bolsa.